Hoje faz um mês que você foi embora, nem liguei. Quando ouvi o pá da porta, coração tava empedrado. Mas agora chora, chora. Ô, trem bom. Que você foi embora, nem liguei. Quando ouvi o pá da porta, coração tava empedrado. Mas agora chora, chora. Eu tô aqui sofrendo o tempo inteiro, bebendo pinga, até fumando um paieiro. Tudo que eu não fazia, mas tô fazendo agora nessa vida de solteira. Me sobrou beijar o bico da garrafa e restou sofrência, saudade e ressaca. Tô sabendo que você foi visto chorando e chapado. Me sobrou beijar o bico da garrafa e restou sofrência, saudade e ressaca. Tô sabendo que você foi visto chorando e chapado. Sofrendo o tempo inteiro, bebendo pinga, até fumando um paieiro. Tudo que eu não fazia, mas tô fazendo agora nessa vida de solteira. Me sobrou beijar o bico da garrafa e restou sofrência, saudade e ressaca. Tô sabendo que você foi visto chorando e chapado. Me sobrou beijar o bico da garrafa e restou sofrência, saudade e ressaca. Tô sabendo que você foi visto chorando e chapado.